Graças a Deus, Pai. Olha, eu agradeço demais a sua presença aqui conosco. Fica o convite para a gente se conversar e aprofundar nos outros assuntos que os filhos vão querer saber, sobretudo com uma entidade que nem o senhor, que pode Sabe? passar muita, muita riqueza para nós, viu, Pai? Deus quem sabe. Deus quem Já seja sabe. Deus. Vamos, o senhor que sabe, filho, vai aqui como foi. Vai aqui é só o instrumento. Tá bom O então, Pai. senhor faça de mim conforme sua vontade. Que Deus já abençoe o chefe. Senhor. Que Deus já abençoe este teu trabalho, filho. E graças a Deus. Que nosso senhor Jesus Cristo ilumine cada vez mais, filho. Graças a Deus, de essa tua caminhada, filho. De regresso à fonte, filho. De regresso à fonte de todo amor, filho. Graças a Deus. Continue, filho. E graças a Deus, procurando, filho, este trabalho interno, de graças a Deus, filho. Essa é a ideia de que precisa de algo. Porque tudo que você precisa está dentro do chão. Ah lá. Graças a Deus. Graças a Deus, O Pai. filho não precisa de mais nada, filho. A ideia de que precisa de algo, filho. Aí sim, vamos dizer que é o diabo. Não precisa de mais nada, filho. O filho já tem tudo dentro do chão. Graças a Deus, filho. O trabalho que você está fazendo Senhor. está dentro do plano previsto. Graças a Deus. Mas Ah. faça o trabalho, mas não se apegue ao trabalho. Porque Sim. se apegar, vai ter que voltar de novo para se desapegar. Sim, senhor. Graças a Deus, filho. Seja despendido, filho, das coisas. Certo. Graças a Deus. Graças a Deus, filho. Que Jesus já abençoe o chefe. Viu, meu Sim, senhor. filho? O velho tá muito gato, filho. O velho vai deixar já aqui o aparelho, viu, meu filho? Amém, Pai João. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus permita a gente poder conversar novamente. Graças a Deus. Fio, aguenta só um minutinho, filho, que o velho vai abençoar o fio Fernando aqui, viu, meu filho? Tá bom, Pai. Muito obrigado. Deus já abençoe, meu filho. Pra sua paciência. Amém, E a Pai. sua dedicação também, filho, para Deus. Graças a Deus. Vocês jovens têm um trabalho muito, muito bonito pela frente, filho. Aqui ou no astral. Graças a Deus, filho. Que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine. Ilumine o Senhor. Graças a Deus. Salve a nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Salve, graças a Deus. Salve a Maria, nossa mãe querida. Salve a Luanda. Fiquem em paz, filho. Fiquem em paz. Amém, Pai João. Amém. De Minangolê, de Minangolá, preto velho vem não banda, pra seus filhos saravá. Até mais agora de Minangolê, de Minangolá, preto velho vem não banda, pra seus filhos saravá. É Pai Benedito, de Minangolá, é Pai da Angola, de Minangolá, com a pimba da Angola, de Minangolê, de Minangolá, preto velho vem não banda, pra seus filhos saravá. De Minangolá, preto velho vem na Umbanda, pra seus filhos saravá. Pra quem vai de Minangolá, preto velho. Antunil, é de Pai Joaquim. De Angola, é de Pai Barnabé, é de Pai João, é de Pai Preto Velho. Seja Deus, filho. Louvado seja Deus, meu pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja, meu pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fica quieto, filho. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, meu pai. Graças, filho. Deus, né? Nossa senhora, que honra falar com o senhor novamente. Ô, meu filho, a honra é do velho. De gacha, filho. De gacha já Deus. Sim, graças a Deus. De o coração de dos fios. De a tua dedicação de fio Jefferson. Sim. De gacha já Deus. Assim como gigi do aparelho, giga seja Deus, e Jesus que conta, fi. E giga seja Deus, fi. Olha, fi. Salve. Salve. Gigi não tem problema, fi. De porque, como os velhos, de costumam dizer. Xixi, te atilha a pedra, né, fi? Gigi na árvore que tá dando bom fruto. Nossa. Mas não tem problema. Não tem problema, fi. De porque de a luz incomoda, de fi. E de graças a Deus, de fi. Gigi, vamos continuar, Gigi, com o trabalho, filho. Sim. Gigi, não muda nada, filho. Oh, meu Deus. Gigi, graças a Deus. Gigi, fiquem tranquilos. Gigi, ninguém pode mais que Deus, né? Graças a Deus. Gigi, vocês estejam em paz, filho. E não permitam que nada já tapai a jornada de vocês, o caminho de vocês. E só mais uma coisa, fi. Sim. A base, fi, é o amor, fi, a humildade de a tua ancha. Graças a Deus, fi. Qualquer coisa, filho querido, que fuja este tipé, tem que ser avaliado com muito cuidado. Nossa. E de graças a Deus, a mente humana é complicada. A mente humana já é complicada, filho. Tá, filho. Graças a Deus, filho. E antes disso, filho, aqueles que estão de folha da carne, que espelham só uma becha, filho. Ah, é mesmo. Tem essa mesmo, pai. Que só espelham de uma becha, filho, pra poder já atacar. Os que? Jesus lhe disse, filho, aquele que quiser me seguir, vai ser perseguido. Aquele que buscaja do meu nome, tiver agindo, tiver trabalhando com meu nome, filho, vai ser caluniado, vai ser atacado. Isso é uma escolha, filho. É uma escolha do Espírito. Assim como Moisés, filho, você também recebe muito ataque. E como? Nossa! Você recebe muito ataque. Mas isso faz parte. É. Faz parte do caminho do X. Mas eu não vou ficar triste não, pai. Porque se eu ficar triste, daí fica sem fazer. Então, tem Deus, não pode. Não pode. Não pode. O trabalho tem que continuar, filho. A água do rio tem que continuar correndo, seguindo o chocucho. Tem Deus, filho. Sim, ajuda a gente a aprender a amar até quem ataca, aliás, sobretudo quem vem atrás, né? Aprender a amar, Gifi. Essas são as lições para vocês aprenderem a amar. Graças a Deus, Gifi. A mente humana é complicada. A mente humana já é complicada, Gifi. Salve, Gifi. Nosso Senhor Jesus Cristo deu o seu maior exemplo, Gifi. E até hoje muitos espíritos estão aí no caminho, né, fi? Graças a Deus, fi. Mas como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, fi? Sim. Graças a Deus, fi. Parece que está ajudando as pessoas a se fortalecerem mais, né? Salve, filho. Tudo é para aprendizado de todos. É. Nada é desperdiçado, filho. É. Nada é perdido, filho. Graças a Deus, filho. Graças a Deus. O amor, filho. A humildade no coração, filho. Já tô em ancha. Não é o tempo, filho. Não é, filho. Nossa. Jesus lhe disse, filho. O reino de Deus está dentro de você. E não impede de madeira e pedra, filho. Graças a Deus. Certo. Entendeu, filho? É muito bom falar com o senhor, meu pai. É muito bom, gente, também, poder falar com você, filho. Então, se você volte, porque... Vai voltar. E fica na paz, viu, meu filho? O senhor viu que tá o trabalho do diálogo com o Espírito está alcançando muita gente, meu pai. Eu não achava que ia dar um alcance tão grande. Tem mais, filho. É só o começo, viu, meu filho? É só o começo, filho. Oh, meu Deus do céu. De o velho vai anunciar ao aparelho quando nós podemos conversar de novo. Sim. Mas o velho vem desfachado. Tá bom. Vai vir desfachado para não dar problema. Né? Tá bom. Graças a Deus. Estão querendo prender já até o velho. A coisa tá feia, filho. Graças a Deus, filho. O negócio tá bravo. Coisa tá feia, filho. Graças a Deus, filho. Tá bom. Hoje não é? Estão querendo impedir da chegada do velho. Se o velho não for piso na descida, aí de nós demais com a entrevista. Tá bom, então, né? Então. Isso é beija demais, filho, que o velho tem. É. Fica na paz, viu, meu filho? Sim, senhor. Fico. Deus te abençoe, meu filho. Que assim seja, meu pai. Que Deus ilumine cada vez mais o seu trabalho, filho. Oh, meu Deus do céu. Que estiver abnegado Tomé, possa proteger o chefe. Sim. Possa iluminar o chefe. Sim. Graças a Deus. Oh, meu pai. Graças a Deus. Ali é Santíssima proteja o X. Nossa, vai precisar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sabe a loconga? O que é, vovó?